oportunidade pra nós, neguinho. Uma chance, um ritmo, um sonho. Sinta a emoção, foco no trajeto. O pensamento é bom, com a atitude faz o certo. Eu sempre fui assim, pé no chão, muitas vezes não. Razão e emoção, anda junto muitas vezes, Joe. Sei que é difícil, a mão que não te sente, não entende o sacrifício. E às vezes eu suplico mais fé pros meninos que corre com isso. Um sonho precisa de amor e compromisso. Eu vi que o tempo traz cansaço e prejuízo. Às vezes sonha alto e o fundo é precipício. Mas tô preparado, foco o resultado. Eu faço com amor, sucesso alcançado. Não é só por grana, não é só por fama. Me sinto bem feliz ao redor de quem me ama. Assim fica mais fácil passar por tempestade. Andar com meus parceiros, família de verdade. Do nada se fez tudo, um brinde à nossa arte. Uma chance, um ritmo, um sonho, eu sou live. Se você já sonhou como eu já sonhei, você faz parte. O sonho é nosso, rapaz. Uma chance, um ritmo, um sonho. É o que te proponho, vem que vem com nós pra somar. Se você já sonhou como eu já sonhei, você faz parte. O sonho é nosso, rapaz. Uma chance, um ritmo, um sonho. É o que te proponho, vem que vem com nós pra somar. Eu não sou diferente de muitos por aí. Eu não gosto de treta, procuro um lugarzinho pro meu som tocar, pros moleque pirar, no carro escutar, pras mina encostar. Eu olho pra frente, não quebro a corrente. Melhor plantar o bem, andar tranquilamente na quebrada onde eu nasci, aonde eu vou tocar. O rap é minha voz quando eu não puder falar. Cresci ouvindo samba, cresci ouvindo rap. Agora é nossa chance, nossa voz dá um rec. Ouve a cuica que ecoa na batida. É o choro da quebrada que implora pela vida. Amor pra quem precisa, respeito pelos liga. Respeito pelas mina, mas foco e disciplina. Somos soldados nessa guerra cansativa. Dá os breque nessa treta, levanta a mão pra cima. Você é muito mais do que cê pode ser. Passando pelas provas, você pode vencer. Se você já sonhou como eu já sonhei, você faz parte. O sonho é nosso, rapaz. Uma chance, um ritmo, um sonho. É o que te proponho, vem que vem com nós pra somar. Se você já sonhou como eu já sonhei, você faz parte. O sonho é nosso, rapaz. Uma chance, um ritmo, um sonho. É o que te proponho, vem que vem com nós pra somar. Assim que tem que ser, progredir pra vencer. Pra quem não acreditou, passa a me conhecer. Eu quero o que é melhor pra mim e pros mano. Eu sigo trabalhando, deixar com nós é o plano. Sou live de Leão, é uma causa mano. É um pelo outro, lutando e sonhando. Olha só quem tá de volta então. Quem diria Dedeon não morreu? Não. Só tava na esquiva, fazendo a produção. Inovando, acreditando, sonhando. Buscando com Deus no comando. Feito com amor, é claro. Isso é fato, com habitante louco, maloqueiro nato. É rap de raiz, é Deus iluminando. Dificuldade grande, eu sigo caminhando. Longe de fofoca, dos cara que te explora. Que vive de lorota, só contando história. Sempre com a missão de mostrar a verdade. Nos quatro cantos do mundão, dessa cidade. Ainda prevalece em nós a amizade. O Ilha lá do leste, Dedeon, eu sou Lai. Se você já sonhou como eu já sonhei, você faz parte. O sonho é nosso, rapaz. Uma chance, um ritmo, um sonho. É o que te proponho, vem que vem com nós pra somar. Se você já sonhou como eu já sonhei, você faz parte. O sonho é nosso, rapaz. Uma chance, um ritmo, um sonho. É o que te proponho, vem que vem com nós pra somar. Deixa com nós, moleque. Uma chance, um ritmo, um sonho. Salve quebrada. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. Fazendo eco, fazendo eco, fazendo eco, fazendo eco.